vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, faroleiro que contava vantagem parou, namorada que cantava as estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem. A moça triste que vivia calada sorriu, rosa triste que vivia fechada se abriu, e a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou que ainda era moço pra sair no terraço e dançou. Moça feia debruçou na janela, pensando que a banda voltava pra ela. Marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, que era doce, acabou. Tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. Cada qual no seu canto, em cada canto uma dor.